maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim. Outra vez. Roberto Carlos e Simone, outra vez para Maria Francisca Souza, lá do bairro de Ipiranga, no estado de São Paulo, na capital de São Paulo. Ela que curte o nosso programa pela Paulista FM 87,5. Abraçando os meus amigos de Campinas, de Valinhos, né? Que estão aí ouvindo o programa Cleiton Aguiar, por intermédio da Liderança FM. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Meu amigo Luiz Lauro está ligadinho, ele que mora em Campinas, ele agora está ouvindo o nosso programa. Quando ele vai para São Paulo, ele ouve na Paulista FM. Em Campinas, ele ouve pela Liderança FM, lá do Paulo Henrique, né? Um abraço para os meus ouvintes de Campinas, da cidade de Valinhos, de toda aquela região. Os meus amigos de Paulo e Paulino, o poeta da vida. Extensas dessa vida, eu sou o vento que percorre a amplidão. Eu vejo as flores residentes no cerrado e abraço as árvores que moram no sertão. Sou as correntes de águas puras que deslizam sem parar. Pingaiapés que se aglomeram e caminham para o mar. Eu sou um pássaro que voa livremente pelo ar. Estou aqui ao mesmo tempo, posso estar em outro lugar. Espelho que reflete muitas faces. Sou o oásis escondido no deserto, por onde vou a esperança vai comigo. Onde eu estou a poesia está por perto. Eu sou saudade, sou lembrança, sou o fogo da paixão. Sou o calor que faz a vida, sou amor no coração. Sou simplesmente um poeta exercitando a inspiração, mostrando a obra do artista, criador da imensidão. Eu sou saudade, sou lembrança, sou fogo da paixão. Sou um calor que faz a vida, sou amor no coração. Sou simplesmente um poeta exercitando a inspiração, mostrando a obra do artista, criador da imensidão. De Paulo e Paulino, o poeta da vida. Se você estiver pensando em fazer uma festa na sua cidade, eu sugiro a contratação dessa dupla, viu? O cachê deles é um cachê modesto. Se for botar esse menininho do cabelinho arrepiado aí, emplaca uma música na rádio, o cachê é 100 mil reais. Aí você pega uns artistas de verdade, tipo de Paulo e Paulino, né, com um pouco mais da metade disso aí, você leva para sua cidade e você vai ter certeza que é um show realmente maravilhoso. É só você ligar 61-9981-3601. No próximo bloco tem Martinha, Vitor e Léo, Henrique e Juliano e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Durante todo esse ano de 2015, nós estamos comemorando 50 anos da Jovem Guarda. Em 1965, a TV Record de São Paulo colocou nas tardes de domingo esse programa, que foi uma revolução naquela época, né? Eles aproveitaram a chegada dos Beatles, que eram os reis do Iê Iê Iê, né? E aí eles colocaram esse programa no ar e colocaram um emergente, era desconhecido na época, mas estava começando a aparecer o Roberto Carlos, a Vanderléia, uma gatíssima, e o grandalhão Erasmo Carlos, o gente boa que era amigo dos dois, né? E com isso, esse programa tomou conta das tardes de domingo no Brasil. E tanto é que até hoje, grandes artistas, né? No dia 2, no próximo dia 2, né? No próximo domingo agora, vocês vão assistir no meu programa de televisão uma gravação que eu fiz com a Joelma, que foi uma grande estrela da Jovem Guarda, né? E vou receber outros artistas da Jovem Guarda no programa também. Ela, na próxima sexta-feira, na sexta-feira agora, ela vai estar aqui no nosso programa, conversando aqui no programa Cleiton Aguiar, e no domingo no programa de televisão. Mas eu vou trazer, comemorando, essa menina morava em Belo Horizonte, o Roberto Carlos foi fazer um show lá, se encantou com ela, com as músicas dela, ela era chamada de Queijinho de Minas, e dizem que o Roberto tirou uma lasquinha nesse queijo, eu não posso falar que eu não estava lá, mas o Bebeto não é brincadeira não, pode ter tirado mesmo. 50 anos da Jovem Guarda, Martinha, meu vestidinho. Voei nas asas do passado e levei você comigo, 50 anos da Jovem Guarda, Martinha, meu vestidinho.

depois que eu saí de lá. Vivo obrigado a sofrer, pois a saudade aqui me mata. Distante não posso esquecer. Eu sei seria bem melhor viver com meu amor na roça, mas o destino sempre afasta de quem a gente tanto gosta. Ai, que saudade do meu pé de serra, da minha casinha e da plantação. Ai, que saudade do riacho grande, da morena linda do meu coração. Ai, que saudade do meu pé de serra, da minha casinha e da plantação. Ai, que saudade do riacho grande, da morena linda do meu coração. Deus quiser eu vou viver no fim do ano meu sertão, andar que nem menino a pé, sentir o cheiro do meu chão, tomar um gole de garapa na venda do compadre João, chamar a minha doce amada da solidão. Ai, que saudade do meu pé de serra, da minha casinha e da plantação. Ai, que saudade do riacho grande, da morena linda do meu coração. Ai, que saudade do meu pé de serra, da minha casinha e da plantação. Ai, que saudade do riacho grande, da morena linda do meu coração. Ai, que saudade do meu pé de serra, da minha casinha e da plantação. Ai, que saudade do riacho grande, da morena linda do... Leito Aguiar, do Edgar Muniz, O Cheiro do Meu Chão. No próximo bloco, a dica de hoje: o que mudou na pensão por morte? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa é uma coisa muito séria, porque houve umas modificações na pensão por morte e houve também um confisco absurdo que a presidente Dilma fez naqueles que... É o seguinte: aposentadoria, quando a pessoa que trabalhou está viva e recebe. Quando essa pessoa morre, passa para outros em nome de pensão. Deixa de ser aposentadoria e passa a ser pensão. E a medida provisória 664 e 665, as principais mudanças. A primeira grande mudança foi um parágrafo que corrigiu uma grande injustiça. Antes dessa alteração, por exemplo... Uma pessoa, o meu pai, mata alguém. Aí ele vai para a cadeia. Se ele for segurado do INSS, ele tem direito de receber o auxílio reclusão. Olha que absurdo. O cara que mata recebe o auxílio reclusão. E quando ele morria, o filho recebia também, o dependente recebia. E aí isso aí parou, agora não transmite mais, né? O dependente condenado por crime doloso contra a vida do segurado, né, poderia requerer a pensão. Agora não pode mais. Mas foi introduzido a perda da pensão, também comprovada a fraude no casamento ou união estável. Tem gente que informa que é casado e que tem união estável e depois, às vezes, isso é uma mentira e aí ele perde. E tem também, essa aqui é uma coisa, até a edição da medida provisória, a pensão por morte tinha caráter vitalício para o pensionista que era o marido ou companheiro. Aí mudou. A pensão vai cessar em 4 meses, em 3 anos, se o dependente for menor de 21 anos. Em 6 anos, entre 21 e 26 anos. Em 10 anos, entre 27 e 29 anos. Em 15 anos, entre 30 e 40 anos. Em 20 anos, entre 41 e 43. E não cessará a pensão vitalícia para quem tiver 44 anos ou mais, né? Que for o marido ou a esposa daquele que vier a falecer. Mas teve uma mudança nessa medida provisória, que é um escândalo. Infelizmente, o Brasil é um país de cordeiros. O brasileiro não sabe reclamar os seus direitos. A presidente Dilma simplesmente confiscou, tomou, meteu a mão, roubou, quando passa de aposentadoria para pensão, simplesmente o INSS está confiscando 40%. Vamos falar em números redondos. Se alguém deixou uma pensão de 2 mil e morreu, deixou uma aposentadoria e morreu, antigamente, ele se recebia 2 mil, a pessoa beneficiada recebia 2 mil. Hoje não. Se deixou uma pensão de 2 mil, o beneficiado vai receber 1.200. 40% o governo meteu a mão, sem nenhuma justificativa. É porque o brasileiro é um povo despolitizado, um povo que não conhece os seus direitos, né? Como é que mete a mão num direito adquirido? A pessoa trabalhou a vida inteira. Se fizesse, olha, daqui para frente, a quem entrar no mercado de trabalho agora, daqui quando aposentar, tudo bem. Mas durante o jogo, mudar a regra do jogo, isso é indigno, isso é indefensável. É mais uma desse governo, né, tirando o direito dos trabalhadores e tirando 40% da aposentadoria quando ela passa a ser pensão. Taíme Thiago, coração aberto. Sair. Sem você não sei me divertir, mas eu fico pensando e se eu não for. Eu tô vendo as horas passar e aqui dentro tudo faz lembrar. Tem seu cheiro grudado no meu cobertor. E já é madrugada, já bate o desespero. Não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço. Vai que a gente se encontra de novo numa balada no meio do povo. Eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim. Que me esperou, que tava com saudade, amor. Pensando em se eu não for. Eu tô vendo as horas passar e aqui dentro tudo faz lembrar. Tem seu cheiro grudado no meu cobertor. E já é madrugada, já bate o desespero. Não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço. Vai que a gente se encontra de novo numa balada no meio do povo. Coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir. Só boca dizendo te quero pra mim. E me esperou, que tava com saudade, amor. Vai que a gente se encontra de novo numa balada no meio do povo. Eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir. Só boca dizendo te quero pra mim. E me esperou, a gente se encontra de novo numa balada no meio do povo. Meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim. E me esperou, que tava com saudade, amor. Taíme Thiago, coração aberto. Os meninos de Santa Catarina, Rony e Ricardo, que chova, amor! Música.

Sula Mazurega, liguei para dizer que te amo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu recebi com muita alegria, o Paulo Henrique está me informando aqui, que mais uma emissora numa importante cidade do estado de São Paulo, numa importante cidade do Brasil, está transmitindo o nosso programa. Desta vez é Campinas, no estado de São Paulo. A liderança FM 88,3 está apresentando o programa Cleiton Aguiar às 7 horas da manhã. A cidade de Valinhos também, porque a rádio fica no sul de Campinas, então pega também em Valinhos, né? E Campinas é uma cidade que tem em torno de 1.200.000 habitantes, num território de 794 km². Quem nasce em Campinas é campineiro. É uma cidade antiga, um município antigo. Vai fazer agora no dia 14 de dezembro, vai fazer 218 anos, porque ela foi fundada em 1797. E o prefeito atual é o Jonas Donizete, do PSB, que é irmão do ex-deputado Luiz Lauro e tio do atual deputado Luiz Lauro Filho, né? O município de Campinas faz divisa com Jaguariúna, Pedreira, Morungaba, Valinhos, Indaiatuba, Itupeva, Montemor, Sumaré e Hortolândia. E fica a 99 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Paulo Henrique, um abraço para você, muito obrigado por essa informação. Um grande abraço aos meus amigos da Liderança FM, os ouvintes que curtem o nosso programa em Campinas, em Valinhos e em toda a região aí do estado de São Paulo. Aniversariando hoje a Sandra Aparecida Assunção, Maria José Bernardes, Éder Rocha, Zezinho Araújo, André Moura, Segislene Miranda de Oliveira, a jornalista Kátia Cúbio aqui de Brasília, Patrícia Rodrigues e, é claro, você que está de aniversário, você não me informou, mas não tem importância não. Da mesma forma, eu quero desejar a você muita paz, muita luz e muita saúde a todos os aniversariantes de hoje e vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 116, Deus salva da morte. Salmo 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Ele me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuarei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei, sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo como te servia a minha mãe. Tu me livraste da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia! Bonito esse salmo, né? O Salmo 116, Deus salva da morte, faz parte do CD de Salmos da Márcia Ferreira, que você pode comprar por apenas R$ 15 pelo Projeto Confiança. É só você mandar seu nome e endereço completos

sabe, você gosta só de mim. Seguiremos muito em breve um caminho que nos leve à estação do amor real. Um caminho só de flores, porque entre os meus amores você é a principal. Sinto em mim certo ciúme, pressentindo seu perfume na manhã primaveril. Orgulhosa cotovia, doce encanto e poesia das paisagens do Brasil. Caprichosa, caprichosa, já me canso dessa espera. Seja um pouco mais sincera e não finja tanto assim. O seu modo de agir não expressa a verdade, porque na realidade você gosta só de mim. Relembrando Goiá, Durval e Davi, caprichosa pro meu conterrâneo, meu amigo Geraldo Magela Rezende, do Coró. Ligadinho, Cleiton, eu ouço seu programa todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, eu tô ligado na Super 95 FM. Magela, um abração para você, muito obrigado pelo carinho da audiência, um abraço carinhoso a todos meus amigos de Coromandel, de toda a região, que estão dando uma audiência espetacular à Super 95 FM de Coromandel, uma rádio que está apenas 7 meses no ar e que já está conquistando toda a região, né? Muito obrigado a vocês pelo carinho da audiência. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. E é uma frase muito verdadeira. Quem planta uva doce não colhe abacaxi azedo. Aqui se faz, aqui se paga. Quem planta uva doce não colhe abacaxi azedo. Aqui se faz, aqui se paga. É a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Rafael e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nesse domingo, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, que eu apresento na Rede Brasil de televisão no horário nobre das 10 horas do domingo, às 22 horas, né, 10 horas da noite no domingo, eu vou receber uma estrela da Jovem Guarda. Ela está lançando um CD comemorando 50 anos de carreira, porque coincidiu o estouro nela, da música dela, primeiro sucesso dela, com o programa Jovem Guarda estreou em agosto de 1965. E em setembro, essa menina estourou uma música, e estourou várias, uma atrás da outra, né? Foi uma grande estrela da Jovem Guarda, a cantora Joelma, cantora e compositora Joelma, que vai contar bastidores da Jovem Guarda, uma deliciosa entrevista, uma das melhores que eu já fiz. Quero convidar você a assistir comigo. Você pode assistir nos mais de 200 municípios onde já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão. Tem também a TV Oi no canal 1, o canal 13 da Claro TV, tem também o 237 da TV Vivo, 175 da Sky, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas, e no estado de Santa Catarina, por exemplo, em Florianópolis é o canal 58, em Itapema, canal 48, em Criciúma, no canal 15. Muitas cidades do Brasil, vários estados do Brasil, transmitindo a Rede Brasil de televisão, que apresenta também no domingo às 9h30 da manhã, o meu amigo Bruno César com o programa Meu Reino Encantado, um programa de música sertaneja. Então tá combinado assim, domingo 10 da noite, a cantora Joelma no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, que você pode assistir também no seu computador em tempo real pelo site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Rafael e Gabriel. Vamos embora, menina, com Rafael e Gabriel. Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido, mas é só você chegar, foi tudo resolvido.